Você vive a vida sem se preocupar em qual faculdade que você vai se formar. É que eu vou ser trapstar, mãe. Sim, eu vou ser trapstar, mãe. Vão ter coisas que não vai ter como eu te explicar, mas você vai entender quando minha agenda lutar. É que eu vou ser trapstar, mãe. Juro, eu vou ser trapstar, mãe. Se eu tô de dote, ela faz o au. Depois que sair comigo, não quer mais dar tchau. Só porque eu tenho esse loiro no cabelo, e ela sabe que eu só visto roupa original. Eu não gosto de falsos, faço parecer fácil. Lembro eu vim lá de baixo, e agora aqui em cima eu já sou quase um milionário. Fiz o meu dinheiro, e eles perceberam que eu não sou um jovem comum. Surfando no beat, por isso que eles tão me chamando de Cadu. Ervas no bolso da minha calça, eu só faço fumaça. Meu olho sempre vermelho, então já nem disfarça. Ela fala sério comigo, eu só acho graça. De moto amarela, esse nego fake não passa. Se eu tô de dude, eu não quero baby. Vocês falam slay, mas não são snake. Eu não vi seu drip, mesmo assim eu sei que o sol da minha cidade derrete seu ice fake. Velha Vila U, dia inteiro na piscina eu sou Deadpool. Nega, cê falou que cê achou meu dread cool. Perguntou por que eu pintei minha ponta de blue. Juro que foi só pra paleta com a moto azul. Como você vive a vida sem se preocupar em qual faculdade que você vai se formar? É que eu vou ser trapstar, mãe. Sim, eu vou ser trapstar, mãe. Vão ter coisas que não vai ter como eu te explicar, mas cê vai entender quando minha agenda lutar. É que eu vou ser trapstar, mãe. Juro, eu vou ser trapstar, mãe. Sim, eu vou ser trapstar, mãe. Sempre fui um trapstar, mãe. Eu nasci um trapstar, mãe. Seu filho é um trapstar, mãe. Yeah, yeah.